quando os mano bota pé. Atenção, rapaziada. Tira pé, bota pé, tira pé. Ô, menino, o negócio, mas não é mais tustus não, agora é... Bota. Eu sou desguiado. Pega o celular e começa a filmar. Como é que é? E a gente já não rola muito tempo, Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Assim, ó. Eu esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar.